saudades mil. Alô, alô, amiga, como vai você? Oi? Senti saudades, resolvi te escrever. Espero que esta carta te encontre numa legal, com saúde, harmonia e tal. Eu tô por aqui na fé, na paz, na correria e antos e mais, né, não? Mais de 2 anos que a gente não se vê, diz aí. Me lembro das festas que a gente fazia. Saía às 10 da noite e só voltava no outro dia. Que barato, só alegria. Lembra? Qualquer lugar a gente ia. Sempre fui considerado. Você também. Lembra da Simone, irmão? Da Neném. Aquelas minas são problema. Zoeira de montão, zoeira a noite inteira. Natal de 97, passei na sua casa. Muita treta, vários amigos na parada. Sua irmã estava linda aquele dia. Adriana, que gata, Ave Maria. Foi da hora, Natal cabuloso. Daria o que tenho pra viver tudo de novo. Mas aí eu me esqueci, perdi tudo. Dei tiro no escuro, amigo, e perdi tudo. Até aquela mina que dizia me amar me esqueceu depois que vim pra cá. É foda. A vida é assim mesmo. Nem tudo é do jeito, do modo que queremos. Infelizmente, retroceder não dá mais, bola pra frente. Assim que se faz, porque Jorge cantou que Charles ia voltar. E como Charles, o Dexter pode acreditar. Quero ouvir, sem mais e sem menos. Lino Cris no ar, chegando pra somar. Meu parceiro, meu irmão, assim que é. É só chegar tudo no seu nome, vai lá. Velha camarada, obrigado pela carta. Que saudade preta rara. De cabeça erguida, logo vou sair pra vida, qualquer dia. Velha camarada, obrigado pela carta. Que saudade preta rara. De cabeça erguida, logo vou sair um dia, qualquer dia. Eu recebi a carta que você mandou. Fiquei desnorteado aí, abalou. Não acredito que matou teu marido. Não, o Amarildo, mano, era meu amigo. Só sempre chegou comigo em várias fitas. Difícil entender as surpresas da vida. Ontem tudo bem com a família inteira. E hoje? É. Meu aliado respeitado no crime. A inveja é uma merda do Bronx. Conheço esse filme. Peço a Deus que vocês estejam bem. Que meu tudo esteja em paz. Aleluia. Aí amiga, hoje eu não tô legal. Afetaram meu lado espiritual. Vi um maluquinho me olhando diferente. Olha só, com a maldade nos olhos, entende? Deixa ele. A cabreiragem tomou conta de mim. Mas eu tô esperto, ligeiro, enfim. Passou, quero galera saber o porquê daquele olhar. Olha só, eu tô na dele aí, brau. Vou enquadrar. E o que ele quiser com nós, nós quer em dobro. Dando veneno, sim, tô disposto. Aqui na cadeia é assim. O demônio te atenta, planeja seu fim. Que Deus nos proteja. Espero que não seja nada, mas se for. Aí amiga, este lugar é o inferno. Ei malandro, quer um mais ouro, pate eterno. Viver na paz é o que quero, ó. Mas não aquela paz fria de um cemitério. Lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus. Senhor, proteja estes filhos seus. Jorge cantou que Charles ia voltar. E como Charles, eu também, pode acreditar. Com este dia eu não parei de sonhar. Aê, agora eu posso cantar com vocês pra somar. E de cigarro em cigarro, lembro-se nos olhos embaçados. A liberdade, dignidade, legal. E aí? Oi. E aí, pode crer, quero ouvir. Velha camarada, obrigado pela carta. Que saudade preta rara. De cabeça erguida, logo vou sair pra vida, qualquer dia. Amiga, tô com saudade da quebrada. Na próxima missiva, me fale da rapaziada. Como vai o Romildo, o Marquinhos, o João, o Cezinha, o velho? É assim que é. Daí, Pede pra eles me escreverem. Bom, diga que ninguém o quê? Mas não te esquecerem. O quê? Que o cuidado é necessário, por quê? Tá. São vários. Vários. Não pensam duas vezes pra puxar um oitão. Agora opa, não, hein? Aí já era, sobe mais um irmão. Sair hoje em dia é arriscado demais. A pedra tá em alta, derrubou a paz. Noias nas esquinas provocam medo. No nosso tempo, aí, Brau, não, não era desse jeito. É, moleque. Aí, parceiro, filme triste de ver. Violência. O que fazer? No escadão se escuta vários tiros. E logo em seguida, a mãe que chora pro seu filho. Roberto, que Deus o tenha, mano. Quem me contou a fita foi o Luciano. Ele também tá por aqui. Me disse que a quebrada agora tá assim. Quem sabe quando eu sair, tudo já esteja bem melhor por aí, né? Quem sabe os meus irmãos um dia compreenda que o crime, drogas não passam de doenças. É só cadeia, velório, destruição. Tristezas na favela, só decepção. É necessário corrigir a postura. Amor e justiça é o quê? É a cura. Bem, é isso aí. Acho que já cantei demais. Na próxima eu canto mais. Amigos meus, lembranças a todos. Fiquem na fé, eu tô orando por todos. Vê se não demora pra me responder. Por quê? Diz aê. Tô saudade de você. Véia camarada, obrigado pela carta. Que saudade preta rara. Linda e elegante. É cabeça erguida, logo vou sair pra vida. Qualquer dia. Velha camarada, obrigado pela carta. Que saudade preta rara. De cabeça erguida, logo vou sair pra vida. Qualquer dia. Lindo e elegante. Muito obrigado por toda a recepção. Lindo, lindo, lindo, lindo. Rapperude no ar, meu parceiro Taíde. É nós que tá, firmeza total. Sem mais e sem menos. Muito obrigado a toda a família Dexter. Muito obrigado a cada um de vocês que compareceram hoje aqui. Aê! Dário, porte legal. Firmeza total, sem palavras, parceiro. Aí, Henrique, sem palavras, doce, é nós que tá. Maurício, essa. Cada um de vocês que trabalharam. Maurício do telão, é nós que tá. Firmeza total, muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. A festa continua até as 5 da manhã. Eu, infelizmente, vou ter que me recolher aos meus aposentos. Mas firmeza total, vou em boa companhia, vou com Deus e com a minha esposa. Assim que é, muito obrigado, sem palavras. Eu só tenho a agradecer.